Webjet 5716 no solo aos 29. Libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi Alfa e Kilo até a remota 06 do pátio 3. Alfa e Kilo até a remota 06. Tá 3226, desça para 2000 pés, ajuste no 011, reporte estabilizado, ele é. Descendo para 2000, cono 011, reporte estabilizado, 3226. Cono 643, reduza para 2009. E é para já, reduzido para 200. 2643, desça para 2000 pés, ajuste no 0111, autorizado LS, reporte estabilizado. 2011 ao Golo 643. 3226 no lock. Chame Torre 118, decimal 612, 3226. 26, boa. Boa. Golo 643, reduza para 1970 nós. 170. Comandante, muito boa noite, o SAM 3226 passando o Índia Serra, visual baixou o trabalho. SAM 3226, boa noite, tráfego já avistado, tem livre pouso, pista 10, o vento 100 graus com 12 nós. Livre pouso, 3226 da SAM. O 643 reduza para aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 612. 218.612. Continua aproximação, é o número 2 para pouso, pistão no 0, aguarda informação de pista livre. Passivo, não sei, escuta. Tan 3226, solo aos 39, libera à direita, na minha escuta, prossegue táxi Alfa e reporta para ingresso táxi Juliette. Eu, na sua escuta, ingresso Alfa, reporta para ingresso Juliette, 3226 da tarde. No 643, o vento 090 graus, com 10 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, 643. Noite 05, identifique, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 011, reporte estabilizado, ele é. 2000, 010, repassará estabilizado, o gol, noite 05. Autoriza a Simbra da presente com 805? Foi pro de ITAP. ITAP, então, no 805. Tan 3226, ingressa Juliette, portão 04. Roger, Juliette para o 4, 32 da beira da. Gol no 643, no solo aos 41, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi Alfa e Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, livrando direita, 643. controle, Salvador. Bom dia, gol 1606, 180 para 1050, gente da Charlie. Gol 1606, bom dia, identifique, desça para 2000 pés na chegada, Mari. Ajuste de altímetro 1091. 2000, Mari 1011, 606. DNS, gol 805. 805, chame torre 198, desse 162. 186, bom serviço. Comente. Torre, gol 1805, passando externo, baixado, travado, campo à vista. 805, boa noite, confirmando, baixou e travou? Afirmativo. Gol 1805 avistado, tem em livre pouso, pista 1-0, o vento 080 graus com 1-0 nós. Sente livre pouso no 0, gol 805. 1805 no solo 53, libera direita na minha escuta, prossegue táxi Alfa e Índia, portão 01. Alfa e Índia para 01 na sua escuta. No 606, está autorizado LS, reporte estabilizado. É, portamento estabilizado, 06. Controle Salvador, boa noite, Luna 714, cruzando 180. No 714, boa noite, identifique, desça para 2.000 pés, ajuste no 011, reporte estabilizado, EBS. Ah, identifique, desça para 2.000 pés, no 011, reporte estabilizado, no 714. Claro.